Você já parou para pensar que você vai morrer? Claro que você deve saber que você vai morrer. Eu acredito que todos nós sabemos intimamente que nós vamos morrer uma hora ou outra. A gente não sabe quando vai acontecer, mas você já parou para pensar isso de uma maneira mais íntima, mais profunda? Memento mori. A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não fica pensando nisso. Afinal, a gente tem um mundo lá fora, a gente tem que fazer coisas, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se relacionar com outras pessoas, a gente tem que seguir o ritmo do mundo moderno. Mas será que a gente por vezes não se esquece e justamente por isso que a gente não dá valor ao tempo que a gente está aqui? É claro que a vida não é fácil, é claro que a vida tem seus momentos bons e ruins, é claro que nem sempre a gente está na melhor das situações. Todo mundo passa por períodos bons e ruins, crises e decadências, mas você já parou para pensar que tudo isso é temporário? Que o seu sofrimento é temporário? Que sua vida é temporária? Que mesmo que você esteja passando pelo maior dos lamentos, esse lamento vai se encerrar na morte? Claro que talvez existam outros planos, talvez exista vida após a morte, talvez X, Y, Z. Mas no fim das contas não tem como a gente saber, ou a gente ter plena certeza. E o que dá pra gente ter certeza é que nesse plano, tantas felicidades quanto as angústias, quanto tudo nesse plano é temporário. Eu, você e tudo o mais que nos cerca, tudo é temporário. Tudo isso, uma hora ou outra, vai acabar. E como você se sente com relação a isso? Você se sente bem? Você se sente mal? Como vai a sua vida? Se você fosse morrer hoje, você morreria em paz ou você morreria com o sentimento de eu deveria ter feito mais coisas? Ou eu deveria ter feito isso? Ou eu não estava vivendo da maneira como eu gostaria de viver? É claro que é muito fácil você falar, ah, siga os seus sonhos, siga os seus objetivos. Isso é a coisa mais babaca e inoriginal e clichê do mundo. A vida não é assim, a vida não é fácil, você não pode seguir os seus sonhos, você não, nem sempre você pode fazer aquilo que você quer. Mas mesmo assim, e no seu tempo livre, por mais que a gente trabalhe em emprego merda, por mais que a gente tenha uma vida banal, vamos colocar assim, mas e no seu tempo livre, naquele momento em que a sociedade não está cobrando preço? Você está fazendo alguma coisa que realmente vale a pena? Você está vivendo de uma maneira que realmente te agrada? Você realmente se encontrou? Você realmente está fazendo aquilo que você é? Ou você está perdido em meio a passatempos, em meio a joguinhos, em meio a pessoas, em meio a todo o jogo do mundo? A gente vive numa sociedade que nos afasta não somente dos outros, mas de nós mesmos. A sociedade moderna é a todo momento dopamina, a todo momento entretenimento, a todo momento futilidade, a todo momento aquilo que a gente está acostumado, redes sociais, opiniões, gente brigando por pouca merda e ego e toda essa merda. E tudo isso nos afasta de nós mesmos e mais ainda nos afasta da consciência de que tudo isso daqui é temporário, de que a gente tem um tempo, esse tempo é limitado aqui e logo mais a gente não vai mais estar aqui. A gente evita pensar na morte, a gente evita pensar na quietude, a gente evita pensar na solidão. Todas essas coisas, tédio, solidão, não companhia, sentimento de negação, sentimento de desespero, sentimento de crise existencial, todas essas são expressões negativas da vida. São sentimentos e pensamentos que fazem parte da vida, porém que a gente evita ao máximo. Por quê? Pela resposta óbvia de que nem todos esses sentimentos são bons de se sentir, esses sentimentos nos deixam tristes, com raiva e etc., ou seja, geram sentimentos negativos na gente. E também pelo motivo óbvio, também óbvio, de que a sociedade como um todo evita que você pense nesse tipo de coisa. Por X, Y, Z motivos, mas o fato é, a gente evita pensar na morte no mais general aspecto, no mais amplo aspecto. A gente evita sentir tédio, a gente evita ficar em silêncio, a gente evita solidão, a gente evita pensar nas coisas mais a fundo, a gente evita. Por quê? Porque pensar nas coisas mais a fundo, porque pensar que nós somos temporários, porque pensar que a gente não tem talvez a gente não tenha importância alguma, isso é um tanto quanto um atentado ao ego. Não é fácil pensarmos que o nosso tempo aqui é limitado, que nós somos apenas mais um na multidão, que nós vamos morrer e que depois de nós, mas muito provavelmente mais milhões, talvez bilhões viverão, talvez bilhões nascerão, se desenvolverão, morrerão e terão vidas banais como as nossas. Você já parou para pensar nisso, que a sua vida é banal? Aliás, você já parou para pensar, será que minha vida é banal? Será que eu estou fazendo algo? É claro que tudo que a gente fizer será esquecido com o passar do tempo, a nossa existência será esquecida com o passar do tempo, tudo vai perdendo sua importância com o passar do tempo. Claro que há algumas exceções, pessoas que passaram por essa vida, deixaram sua marca, pessoas cujo nome nunca será esquecido enquanto a história da humanidade perdurar. Sim, existem, mas para a maioria de nós a existência é algo completamente banal. Nós vamos passar por aqui, viver, morrer e o que nós vamos deixar aqui? Muito possivelmente nada. Você já parou para pensar que você vai morrer, seu nome vai morrer e tudo que você fez, por maior que você seja, uma hora ou outra vai ser esquecido, vai perder sua importância? Você já parou para pensar que tudo que nasce nesse plano nasce e ao mesmo tempo nasce com uma sentença de morte? Porque tudo aquilo que nasce está condenado à morte. Então tudo aquilo que nasce automaticamente vem com uma sentença de morte. Quando você dá origem a um novo, a um filho, por exemplo, você está ao mesmo tempo gerando um novo ser e também gerando uma nova morte. Porque tudo aquilo que nasce também morre. Tudo aquilo que está nesse plano nasce, se desenvolve, passa um tempo aqui e depois estranhamente desaparece daqui, num processo que a gente conhece como morte. E é claro que você pode pensar que depois da morte há algo além, você pode parar para pensar que existe, quem sabe, a reencarnação, existem outros planos, existem, não sei, existe Deus e você vai para o paraíso. Não sei, você, é claro que você pode pensar nessa expectativa, porém, o fato é que existe uma transição deste plano para um outro plano, seja o outro plano a não existência, seja o outro plano literalmente, existe uma transição. E a gente, por vezes, não pensa, ou às vezes a gente se esquece, simplesmente. Eu acho que todo mundo sabe que vai morrer, mas a gente se esquece desse fato. E aí a gente vai levando a vida com a barriga, sabe? Levando a vida de uma forma como se o nosso tempo aqui não fosse limitado. E a gente leva a vida como se a vida não fosse nada, como se a vida não tivesse importância alguma. É claro que, do ponto de vista universal, as nossas existências não possuem importância. A gente não é nada para o universo. A gente nem existe, praticamente, para o universo. Mas e do nosso ponto de vista? A gente está aproveitando a vida? A gente está fazendo algo que vale a pena viver? E como eu disse, nem sempre a gente está fazendo aquilo que a gente gosta. Mas se a gente não estiver fazendo algo que a gente não gosta para atingir um fim maior do que a gente, um fim que a gente realmente quer, se a gente estiver fazendo sacrifícios em prol de algo maior, será que isso daí por si só não valeria a pena, não justificaria a vida? Eu acho que a gente vive num período em que a gente não sabe mais pelo que viver. E não sabendo mais pelo que viver, a gente sempre quer mais tempo para viver, para poder encontrar a resposta para isso. Ou seja, a gente evita a morte para não pensar que as nossas vidas estão sendo vividas em vão. Você está fazendo alguma coisa pela qual vale a pena viver? Você está fazendo alguma coisa que, se você pensar, ah, eu vou morrer daqui a alguns anos, mas pelo menos durante a minha vida eu fiz esse algo e esse algo para mim valeu a minha vida. Você está fazendo esse algo ou você está simplesmente observando o tempo passar, observando a vida passar e sozinho no quarto observando as traças comerem suas roupas? Que tipo de vida você está vivendo? Claro que existem uma série de fatores, uma série de de possibilidades. Você pode tentar e pode não conseguir, você pode passar por um período de tristeza, você pode passar por X, Y, Z problemas que você não estava esperando. A vida não é fácil, isso é óbvio. A vida não é fácil, nem sempre aquilo que a gente planeja dá certo ou segue nos rumos que a gente estava imaginando. Mas existe uma diferença entre você tentar e falhar e você não tentar nada. Você já pensou que, por mais que as suas dores sejam dores que no momento estejam te correndo, estejam doendo, a angústia, o sentimento terrível, eu sei, vocês sabem, mas vocês já pararam para pensar que toda essa dor, toda essa angústia, tudo isso é temporário? Que não somente essa dor, uma hora, muito possivelmente vai passar, como também todas as suas dores, uma hora, vão passar, porque a morte leva tudo isso embora. Porque a morte leva todo o sentimento de alegria, de felicidade, de tristeza, dor, solidão, tudo isso vai embora. Vocês já pararam para pensar nisso? Que se ontem você tinha 900 segundos para existir, hoje você tem 800, amanhã você vai ter 700, e que se existisse uma espécie de relógio que pairasse sobre as nossas cabeças, esse relógio estaria contando regressivamente, ao invés de progressivamente. Claro, você pode contar no ponto de vista de que quanto mais tempo passa, mais tempo eu vivi, certo? Não é um ponto de vista errado. Porém, também, quanto mais tempo passa, menos tempo você tem aqui. Então, se ontem, você tinha mais 10 mil dias para viver, hoje você não tem mais 10 mil dias. Hoje você tem 9.999 dias. Amanhã você vai ter 9.998, 9.997, e assim vai. O número de segundos que você tem enquanto você está ouvindo isso daqui está diminuindo. O número de minutos que você tem para viver enquanto você está ouvindo isso daqui vai diminuindo. O número de horas, o número de dias, o número de anos, o número de décadas, o número, quem sabe, de séculos que você tem para viver. Enquanto você está ouvindo isso daqui, enquanto você está fazendo qualquer coisa, o número, o tempo, quantitativamente falando, o tempo que você tem aqui está diminuindo. E você já parou para pensar, será que eu estou utilizando o tempo, o meu tempo, o tempo que eu tenho aqui, de maneira com sabedoria? Vamos colocar assim, você já parou para pensar nisso? Ah, mas a minha vida é uma merda, eu odeio a vida e eu me sinto triste. Ok, eu entendo perfeitamente esse tipo de sentimento. Mas assim como a sua vida é uma merda, também existe algo que vai parar a sua vida logo mais. Este algo vai cortar a sua vida logo mais. Este algo se chama morte. Então, por mais que a sua vida seja uma merda, você gostaria de levar o tempo inteiro que você tem da sua vida tendo essa consciência e levando a vida assim como uma merda? Bom, você pode levar a vida desse jeito, mas eu particularmente não acho que é o jeito mais sábio de levar a vida. Afinal de contas, depois de certo tempo você percebe que toda essa dor, ou não percebe, mas eu pelo menos eu percebi que depois de um tempo toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa angústia que eu passo por vezes, todo esse desespero por vezes, essas crises existenciais, elas vão passar, uma hora ou outra elas vão acabar. Vamos supor que eu vou ter 80 anos de vida, vamos ver 80 anos. Eu atualmente eu tenho 26. Ou seja, eu tenho mais 54 anos de vida para viver. Claro, nesse exemplo que eu dei. Eu já vivi 26 anos, 26 anos e meio, quase. E eu, 26 de 80, dá algo do tipo um terço, ou um pouco mais de um terço da minha vida que eu já vivi. Ou seja, toda dor, todo sofrimento, todas as angústias, um terço de todas as dores, sofrimentos e angústias, eu já passei, eu sobrevivi. E também um terço de todas as minhas alegrias, de todas as minhas felicidades, tudo isso também já passou, já acabou. E quanto mais o tempo passa, mais também eu percebo que a morte está chegando e que tudo isso acabar está chegando. E eu penso, será que, bom, em frente a isso, em frente a essa consciência de que o tempo é limitado, de que nós podemos ter, a única certeza que a gente pode ter é que a morte vai chegar pra gente. Em meio a tudo isso, e todas as minhas dores e todas as minhas alegrias, Eu acho que o tempo é justamente aquilo que a gente tem de mais importante, porque o tempo é aquilo que vai delimitar se a nossa vida, frente à morte, a pequenez que é a vida, vai delimitar se a nossa vida foi ou não, se ela valeu ou não a pena, se ela foi ou não importante para nós mesmos. Então eu retomo as perguntas iniciais que eu fiz. Você está vivendo a sua vida de uma maneira minimamente como você queria? Ou você está simplesmente observando o tempo passar e deixando as coisas acontecerem, deixando a vida te levar? Você já parou para pensar que a sua vida vai acabar logo mais? Que o seu tempo aqui vai acabar logo mais? E que aí você vai ou não vai para outro lugar do qual você não faz a mínima ideia de como seja? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que suas aflições, do seu ponto de vista, elas têm alguma importância, mas do ponto de vista universal, suas aflições não são nada? Que antes de você existiram milhares, milhões, talvez até bilhões de anos em que você não existia, pelo menos não existia da forma como você existe agora, e depois de você, talvez existirão mais milhares, milhões, quem sabe até bilhões de anos em que simplesmente você vai continuar não existindo. Resumindo, existe uma infinidade quase de tempo em que você não existe, comparado com a finidade de tempo em que você existe. A morte está aí para colher sua vida logo mais. E aí, você está fazendo da sua vida algo que valha realmente a pena ou você está simplesmente existindo? Memento mori. Nós vamos morrer, essa é a única certeza da nossa vida. E você já parou para pensar com o que você está fazendo com o fruto que é a morte? Porque a morte instala algo que se chama tempo. E frente à consciência do memento mori, que é o tempo, você já parou para pensar no que você está fazendo aqui? Você já parou para pensar na vida que você está levando? Você já parou para pensar que nada disso, frente à universalidade, frente à grandeza de tudo e frente ao quão nós somos pequenos, nada disso realmente importa? Que o tédio, a solidão, o estático, nada mais é do que a morte e que por isso mesmo o tédio, a solidão, o estático nos incomoda, porque no fim das contas nós achamos que nós temos muita importância e aí quando você se depara com o fato de que você não tem nenhuma importância, esse é um grandiosíssimo golpe pro ego. Eu não sei. Aproveite o tempo que você tem aqui, porque esse tempo é limitado. Ou não aproveite. Mas tenha consciência de que uma hora ou outra a morte vai chegar, seja ela como for, seja ela de uma forma pacífica ou violenta, ou hoje ou amanhã, ou daqui a 10 ou daqui a 100 anos, a morte vai chegar para todos nós. E aí, você vai. Como você se sente frente a isso? Você se sente reconfortado ou isso tinha um pensamento de angústia? Memento mori, não se esqueça, você é temporário, sua alegria é temporária, sua dor é temporária.